Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com um conjunto de perguntas críticas. João de Carvalho, querido João de Carvalho, inscrito aqui, o que é? 3 anos, né, Bully? Sempre com comentários devastadores, né? Pra vocês verem aqui, a gente não cancela o pessoal, vai acumulando, uma hora tenta responder. Diz ele, não acham arrogância a psicanálise dar opinião sobre algo tão sério, ignorando o conhecimento científico do assunto? Uma coisa é falar do simbólico e do imaginário, que não tem relevância significativa para a sociedade. Outra é falar de um assunto de saúde pública. Se os psicanalistas não fossem levados a sério, seria ok. Somos uma sociedade liberal e as pessoas podem falar de cura quântica se quiserem. Mas eu temo que a sociedade brasileira ainda pense que os psicanalistas sejam autoridades no assunto. Se esse for o caso, é preciso ter responsabilidade pelo que se fala. Isso inclui levar o conhecimento científico em consideração. João, perceba como tua pergunta não circunstancia, né? O que, que foi dito, qual é o ponto com o qual você está se dispondo, a não ser assim, essa generalidade de que falar sobre tudo não é bom e que o simbólico imaginário é uma coisa inconsequente. Falar sobre sociedade é outra coisa, sim, isso sim que importa, né? Bom... Edu, sua atitude o enfraquece e reforça sua ignorância e arrogância. Qualidades típicas e sombrias de um youtuber dos tempos atuais que não reflete as próprias ideias e o peso das suas palavras, buscando likes e visualizações somente. Tá, Edu, vamos digerir a sua colocação, né? Estamos aqui tentando responder. Será que esse é o meu desejo inconsciente? Mais likes e mais visualizações? Bertrand Amir William Russell. Dunker, psicanalista pode falar o quanto quiser de política, usando o método da política. O que é arrogância e burrice achar que os conhecimentos do campo da psicanálise podem responder às problemáticas genuínas das ciências políticas? Né? Quer dizer, elas têm temas próprios e tal, e que a psicanálise estaria entrando nelas, e não deve se meter com isso, porque tem gente que entende disso. Químico pode falar de biologia? Pode, acho que pode. Ciclo de Krebs, por exemplo, que é uma reação química muito importante, que acontece ali na mitocôndria, que é um processo biológico. Boa parte do nosso corpo, né, é comandado por reações químicas. Eu gostaria que os químicos que produzem medicamentos, por exemplo, estão ligados a isso, eles falassem sobre biologia, acho que pode. Mas é óbvio, respeitando o método próprio da biologia. Sim, mas também o método próprio da química, né? Por mais que essas ciências tenham tanto em comum, suas problemáticas jamais serão as mesmas. É verdade, tem uma partilha de saberes e de especializações. Então, será que existe uma especialização assim também com relação à política? Né? Quer dizer, quem pode falar sobre política é o cientista político. Né? Surprise! Eu estudei ciências sociais na USP e fiz as matérias de ciência política. Tive aula lá com o Leonel, com a Graça... Então, só por isso eu posso falar? Porque eu fiz o curso? Acho que não, mas vamos ver. Hobbes Baima. Dunker se acha apto a falar de tudo. Dia desses, ele decidiu falar sobre psicodélicos, ayahuasca, etc. Sem ter um mínimo de propriedade. Horrível o vídeo do Dunker. A prepotência, a arrogância do Dunker desta vez aumentando mais. Este sujeito não para, ele não tem limites. O Dunker acha que pode falar de tudo, tá se achando. Como dizia minha filhinha, você é um se achão. Vai ler Jung antes de falar dele. Talvez não tenha lido tudo, mas uma outra deu, né? Aliás, o Dunker está fazendo isso em vários temas, ele está avançando em outros temas, né? Achando que sabe falar de tudo. A arrogância está cada vez maior. Ele precisa encontrar com sua sombra. Vai ver que Hobbes Baima é a parte da minha sombra. Então estou me encontrando com a minha sombra agora. Aliás, ele nem sabe o que é isso. Não sei que é um dos arquétipos do Jung e tal. Ele vai pensar que é algo que se reflete a imagem do sol. Muito infeliz. Então, gente, Dunker está arrogante, falando de coisas que ele não pode falar e tal... Eu acho que essa tem uma questão, né? Infelizmente, nas críticas, peço atenção de vocês para isso, não aparece onde que está o equívoco, qual é a colocação infeliz, imprudente, equivocada, sem fontes, né? Só uma ideia assim, de que esta pessoa não pode falar tanto, né? Essa pessoa tá falando muito. O que por si só levanta assim um teor um pouco censurativo, né? Pela generalidade, né? Mas então, eu estou traduzindo esse conjunto de questões por assim, quais são os limites, né, da participação pública do psicanalista, o que significa quando ele fala em público, tem critérios, tem condições, qual a diferença, né, dessa fala em relação àquelas colocações que tem por um objetivo assim, fazer um certo marketing para promover um produto, aumentar o seu consultório, né? Então, do que pode falar um psicanalista? Né? Enunciação assim, você não pode falar disso, porque você não é especialista. Química, política, ayahuasca, né? E, bom, eu remeto essa crítica ao meu livro, Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, né? E a um programa maior, no qual se inclui esse canal, né, de que a gente deve superar uma certa característica, um traço nacional, né, das nossas organizações e comunidades, que eu chamei de lógica ou de cultura do condomínio. A cultura do condomínio, ela é uma forma da gente, assim, colocar entre muros, né, isolar e determinar propriedades. Então, você tem esse lugar é seu, você manda nele, você fala sobre isso, você conhece isso, você não conhece aquilo, cada um na sua, e assim a gente divide esse patrimônio, esse bem simbólico, que são os saberes, né? Bom, esse canal, ele, infelizmente, não sei se vocês estão a par disso, ele é contra essa lógica, né? Isso significa ecletismo epistemológico, isso significa que então a psicanálise vai ser soberana, ela vai falar sobre tudo, ela é uma espécie de meta-saber ou de metafísica, ou de visão de mundo. Eu entendo que não. Eu entendo que essa relação, ela vai depender muito mais assim, de como a gente faz aquilo que a gente faz. Quer dizer, tanta inflexão normativa, né, assim, aquela que diz, você não tem conhecimento para falar sobre isso, está fazendo má informação pública. E aí, no caso, a objeção devia ser assim, porque isso está errado, porque isso é assim, porque esse autor você não conhece. Exatamente essa ideia que está sendo proposta, né? A gente falar fora, falar sem... Tem o título para isso, tem o Pilates para isso, é isso que vocês estão propondo, né? Não, nós vamos falar aqui também de outros saberes, porque tem uma dimensão assim da presença da psicanálise no espaço público, né? E o espaço público, ele é uma conversa diferente, ela não é uma conversa setorizada só, né? Tem esses sistemas de interesse particulares, mas é aquilo que interessa a todo mundo e onde todo mundo pode participar com os seus saberes, com os seus interesses, com as suas opiniões e com as suas críticas, mais ou bem informadas. Então aí é na bola, vamos ver aquela lá, você falou errado, então vamos ver, pode ser, né? A gente volta atrás. E não por carteirada, VAR, dizer, olha, você não pode falar porque você não tem, eu não estou te dando essa autoridade. Acho que não é nesse nível que a gente vai conversar, né? Tem um outro nível que é igualmente péssimo, que é, não quer que você fique falando essas coisas, porque aí as pessoas me identificam com você, porque você é psicanalista, e daí tem muita gente que te acompanha, vou achar que eu penso também. Escuta, mas esse é um argumento narcísico, né? Isso é um argumento, vai lá você e fale também, diga o contrário, pensa de outro jeito, mas querer, assim, abafar para não se comprometer é muito ruim, e acho que isso não convém aqui para a nossa proposta, né? Uma vez fizeram essa pergunta para o Freud, não sei se vocês sabiam, né? Perguntaram para ele, exatamente, Freud se metia em religião, cultura, arte, falava de um monte de coisas, de especulações, telepatia, né? falava muito. E perguntaram para ele assim, Freud, o senhor está falando demais, o senhor fala sobre, opina sobre todos os assuntos. Sabe qual foi a resposta que ele deu? Ele disse assim, olha, eu não falo sobre o clima. O clima é uma coisa muito importante. tempo. Isso muda muito. Hoje a gente você dá a medida de quão importante é, são os temas, as questões climáticas. O Freud não falava sobre o clima. Eu também não tenho nenhum YouTube sobre o clima. Talvez devesse ter, mas... Gente, eu acho que isso é uma má impressão que vocês estão tendo. Como a gente fala de muitos autores, de temas um pouco mais elásticos do que muitos outros, vem essa falsa impressão de que a gente fala de qualquer coisa. Quer dizer, é pelo aumento, né, do número de temáticas, e é porque a gente quer participar do debate público. O debate público, então, vai estar lá todo mundo, vai ter temas, outros temas, principalmente, e uma questão toca nisso, quando o assunto é política. Né? Porque quando o assunto é político, não vale a atitude do teórico da política. Né? Quer dizer, entendam isso. E vale, inclusive, como uma consideração sobre outros maus usos da psicanálise. Tem gente que pensa a seguinte questão, assim, existe um modo analítico de estar no mundo. Então tem um modo analítico de dizer, um modo analítico de comer, tem um modo analítico de torcer no futebol, tem um modo analítico de fazer as coisas e tem um modo não analítico. Como se um psicanalista, ele transpirasse, exalasse psicanálise, porque é só disso que ele faz, é só disso que ele vive. Tem um texto já um pouco antigo, né, mas que ao longo do tempo a gente foi vendo que ele tinha lá uma sacada interessante, que é um texto do Henri Laurent, chamado Analista Cidadão. Ele fazia uma observação muito interessante. Ele dizia assim, olha, a gente está meio mal acostumado, porque como a gente lê autores proeminentes na psicanálise, que eram também intelectuais, vamos reservar um capítulo para isso, professor Freud, doutor Lacan, né? Winnicott e doutor interferindo ali nas questões da guerra, falando no rádio. Como eram intelectuais, de diferentes tipos de intelectuais, a gente imagina que, então, a psicanálise e essa posição do intelectual, elas estão unidas, que elas são juntas, que elas são meio que um sinônimo. E eu acho isso profundamente equivocado. Tanto porque agora, e a gente está vendo isso, né? A gente tem outras vozes falando, outras vozes participando e indo para o espaço público, quanto pelo fato de que a relação entre ser um intelectual e ser um psicanalista, ser um professor e psicanalista, ela pode confluir numa pessoa, mas são coisas diferentes, né? São coisas diferentes quando eu estou na USP dando aula e quando eu estou com um paciente ou numa supervisão, né? Ainda que eu dê supervisões lá no Instituto de Psicologia. Bom, mas isso levando uma pergunta interessante, que é assim, o que seria então um intelectual para o nosso tempo, para o nosso momento? Um intelectual cidadão, né, acolhendo aí essa ideia do Henri Laurent e tentando responder, né? A gente pode falar de tudo. Quais seriam, assim, as condições para isso? Eu diria, olha, em primeiro lugar, acho que a gente pode falar de tudo que diz respeito ao espaço público, né? Então a gente não pode violar sigilo, a gente não pode contar um caso, dar o nome da pessoa, dizer, foi isso que aconteceu, a gente não pode usar informação privilegiada, né, que você escutou no divã, daí você vai lá e conta, denuncia para todo mundo, isso não pode. Por quê? Porque isso é uma regra, né, do debate público e que você está entrando nesse tipo de conversa. Você pode, assim, fazer valer as suas opiniões particulares e privadas? Pode, até pode, mas qual é o limite entre o público e o privado na psicanálise, né? Eu acho que a gente teria que discutir. E, por exemplo, vista-se desse jeito, tem que ter carteirinha de psicanalista, tem que falar desse jeito, não pode falar desse jeito. Isso tudo eu acho etiqueta, para não falar, né, no identitarismo psicanalítico. Vamos questionar isso também, né? A gente é farto em falar, olha, sou contra as identidades, etc. E o seu apego à identidade de psicanalista, né? Tem que fazer vacilar. E eu acho que isso faz bem para os psicanalistas, né? Colocar-se num debate múltiplo onde você também não está ali claramente determinado, sempre como um especialista. Você pode falar como especialista, você pode falar como professor, mas você também pode falar como intelectual. E aí eu já vou fazer essa segunda manifestação, assim, segundo critério, que é o que é um intelectual para o nosso tempo, para a nossa época, para o Brasil? cara erudito que conhece muito, especialista numa área, que daí ele pode falar sobre aquilo. E aquele que se arrisca a falar fora de lugar, né? É aquele que se arrisca para além ou para quem das suas credenciais. É aquele que se mete, né? Se mete a falar, pode se chamuscar com isso. Mas por quê? Porque o debate, o problema é o debate das razões. Onde não tem aquele que... Aqui, olha, quando nós estamos falando de política, eu sei mais, então você lê, obedece, etc. Não, estamos todos num certo nível de horizontalidade. Isso faz muito bem para os psicanalistas. Isso é critério, então, eu acho que para a gente participar. Portanto, eu acho muito estranho, eu tenho muitos vícios, muitas coisas questionáveis, mas... Dizer que eu estou aqui nesse canal praticando arrogância, de dizer que eu sei mais que os outros, que eu sei tudo sobre... Eu acho que isso não está aí na história do canal, não está na ideia de fazer uma prática fora dos condomínios, não está em acordo com tudo que a gente vem fazendo aqui, né? Inclusive lendo perguntas de pessoas que não concordam com a gente, né? E sem desmerecê-las, destituí-las, dizer, olha, isso aqui é uma coisa que não se pergunta, que é, obviamente, falso, equivocado ou que não deve acontecer. Mas também eu colocaria, então, uma primeira coisa, né? Respeitar que é as regras do debate público, mais ou menos. Segundo, falar fora de lugar, né? Então, no caso daquele que quer falar um pouco na herança, não só da psicanálise, mas também do intelectual, do professor, do estudioso, chame você como quiser, mas pode falar também como cidadão, né? E o terceiro critério é que ele, assim, não se manifeste em desacordo, né? Estrito desacordo, quer com a ética, quer com a epistemologia, com os conceitos da psicanálise. Né? A pessoa se manifesta, usa de uma maneira completamente despropositada, sem referência, sem justificativa, usa de uma maneira assim, em associação livre, usa. Aí você vai dizer: isso é um problema. É um problema por quê? Isso devia então ser controlado localmente, né? Isso devia ser criticado localmente por aqueles que estão achando incorreções. Mas, para isso, tem que apontar as incorreções, tem que entrar no assunto. Né? E eu tenho a impressão que muitos dos que querem que, assim, fala menos, eles justamente não querem entrar no assunto, né? não querem ter que entrar no assunto. Quarto ponto, né? Quando fala em público, acho que um psicanalista ele não representa as associações, as comunidades, os grupos aos quais ele está vinculado. Né? Ele não é porta-voz. Não, Lacan foi claro nisso, é um a um. Daí a pergunta devia ser, o que pode um psicanalista falar aí no espaço público? Mas acho que, e considero que esse é um dos efeitos assim, positivos e importantes das instituições de psicanálise. Porque elas representam o quê? Uma regulação interna. Tá? Você fala bobagem, fala coisas que são... contrárias, fala coisas que são ineptas no ponto de vista epistêmico, alguém vai puxar a sua orelha e dentre aquelas que você pode dizer assim, com esses me formei, essas são minhas referências, tem um campo aqui marcado pelo discurso analítico, tem uma rede de transferências, né? E isso tudo, eu acho que acontece mal ou bem, podia acontecer melhor, mas a gente está às voltas com um fenômeno diferente, que é assim, uma certa psicanálise que prospera no ambiente digital, que não quer prestar contas para ninguém, né? Que usa pseudônimo, que faz campanha, mas que não arrisca dizer em nome próprio, né? Quer dizer, participar, falar fora do lugar, ser consequente, né? Sou eu que estou dizendo, sou eu que estou pensando, né? Falar assim diretamente, né? Isso tudo eu acho que falta um pouco de regulação, né? Porque às vezes então você tem aí campanhas, denúncia, tem uma série de coisas muito ruins, e daí você pergunta, mas são os mesmos que estão dizendo assim, não, psicanálise elitista, só para alguns, você vai querer falar com outros, a pessoa diz, não fala de tudo, isso está saindo demais, e etc. Vamos observar que, assim, também está em jogo aqui, e agora entrando mais especificamente, várias perguntas que apontaram para o campo da política. Bom, vamos lembrar como por vários motivos foi exatamente essa crítica que acabou gerando a exclusão do Lacan pela Associação Internacional de Psicanálise em 63, Congresso de Estocolmo. Ou seja, você fala em público. Os seus seminários é para muita gente. Os seus analisantes escutam as coisas que você fala nos seus seminários. Não é bom. Você tem muitos analisantes. Você, em 66, publicou um livro. Lembrar que publicar tem que ver com tornar público. Cada livro é uma inserção do debate público. E, finalmente, qual era a acusação? Lacan, você é excessivamente intelectual. Olha aí. Né? Você, nessa confluência entre o intelectual, o professor, estudioso e o psicanalista, o clínico, você foi mais, você se perdeu. Você foi mais para o intelectual do que para o psicanalista. E isso é um problema, você está falando demais, Lacan. Eu estou ouvindo algo parecido aqui. Bom, vamos então ir à frente nessa ideia de que existe um ponto comum, um bem comum, um interesse público, uma conversa que tem que ver com a vontade geral, né? Como dizia o Rousseau, antes dele o Aristóteles, antes dele os teóricos liberais, né? Da formação, né? Da estrutura do espaço público, como vai falar o Habermas, né? O próprio Freud tinha considerações interessantes sobre essa ideia de que a gente pode aproximar de falar sobre tudo. Falar sobre tudo seria o equivalente de ter uma visão de mundo. Ter uma visão de mundo é... Eu acredito nisso e, a partir disso, eu descrevo o mundo, eu olho para o mundo, né? Eu gosto de árvores, então descrevo o mundo a partir das árvores. Eu gosto de animais, eu descrevo o mundo a partir dos animais. É um tipo de perspectivismo, né? E o Freud tem a 32ª conferência, as novas conferências introdutórias à psicanálise, chamado Psicanálise é uma visão de mundo. Visão de mundo se diz em alemão Weltanschauung. Welt é mundo, Anschauung vem do verbo schauen, né? Mostrar, ver. É um tópico muito, muito interessante. Veja, gente, eu tô falando, citando, dando um ano, falando do conceito e tal. Você pode me criticar sobre isso. Mas aí diz lá o Freud sobre a Weltanschauung. Entendo que uma visão de mundo é uma construção intelectual, olha aí a palavra, que soluciona de maneira unitária todos os problemas de nossa existência a partir de uma hipótese suprema. Dentro dela, portanto, nenhuma questão permanece aberta e tudo que merece nosso interesse tem o seu lugar preciso. Bom, façam sua avaliação. É dessa forma que vocês têm lido e recebido falando nisso? Ele é uma colocação que fecha todas as questões, que não levanta perguntas, em que tudo depois que você escuta, tudo está no seu lugar, bem resolvido... Bom, ele é um exercício justamente de problematização, de indagação, de crítica. E aí, sabe o que acontece quando a gente põe certas coisas em dúvida? Vamos pensar sobre isso. E se fosse? Isso não. Volta para o seu condomínio, porque é lá que você fala, viu, Lacan? Não vai dar. Já acho que não sou incurável nesse ponto. Mas eu chamo a atenção de vocês aqui para essa expressão, né? Unidade de uma hipótese suprema, né? E como que, assim, a se referir àquilo que foi criticado pelo Freud em vários outros momentos, que é metafísica. Metafísica é um sistema assim, metafísica é um sistema fechado, né? Que você tem axiomas, você tem, tem um fechamento, vamos dizer assim, dos conceitos que se remetem a si, que você não sai daquilo. Então aí, gente, aí vocês têm que se decidir na crítica. Né? Porque é critério de sair da visão de mundo não ter uma visão única, não falar só a partir da psicanálise. Falar também, se meter em temas outros. Ter opiniões que vêm da sua formação geral, do seu entendimento de mundo, da sua vida. Não tem essa. Não tem essa. Isso é critério para não ter apenas uma hipótese à psicanálise. E daí você aplica aquela hipótese sobre o mundo. Acho que não. Acho que esse canal ele tem uma referência certa, segura na psicanálise, mas como vocês estão mostrando, provando, ela sai. Ela sai de onde deveria. Ela fala sobre coisas que estão fora do alcance. Entendo que ela se refere a tudo que merece o nosso interesse, né? Podemos dizer assim que o texto do Freud, ele continua, né? E ele diz assim... Se este é o caráter de uma cosmovisão, a resposta é fácil para a psicanálise. se a gente acompanha a definição antes exposta, né, aí a posição da psicanálise fica simplificada. Ela é uma ciência especial, um ramo da psicologia, uma psicologia do profundo, eine tiefe Psychologie, ou uma psicologia do inconsciente. É por completo inapta para formar uma Weltanschauung, ou uma metafísica, vamos dizer assim, própria, pois deve aceitar a da ciência. Então, peraí, não vem com essa que não temos uma Weltanschauung. Não temos porque participamos de uma Weltanschauung mais extensa do que nós mesmos. O debate aqui é o debate da ciência, né? O debate é de um tipo de psicologia. E, bom, o que está em jogo aqui, e daí ela vai, no, com a continuação do texto, dizer assim, o que, que nós chamamos de visão de mundo? Religião. Religião que não está completamente assim, o debate com a religião, a crítica à religião, não está perfeitamente concluído, e ele, inclusive, tece considerações sobre aquilo que seria assim, um estado de pré-religiosidade, que é o animismo, que a gente vem estudando. Mas, nisso ele cita Kant, nisso ele diz assim, olha, se a gente quer enfrentar, né, a religião como matriz ideológica, como aí sim um exemplo de visão de mundo, se a gente quer enfrentar as tomadas políticas da religião, e a gente vai ter que, se a gente quer enfrentar, inclusive, de uma maneira mais clara essa experiência que está acontecendo na União Soviética, naqueles tempos, e que ela diz, bom, a psicanálise ela não tem uma relação direta assim, com o marxismo, nem com a anarquia. Ela coloca também o debate com a anarquia, que é muito, muito interessante, né? Mas ela diz, psicanálise não é uma forma de política, né? E também concordamos absolutamente com o Freud nessa matéria. Mas o que, que ele está falando nesse texto? Sobre o que, que ele está falando? Sobre religião, sobre antropologia, sobre política, sobre Marx, sobre anarquismo. Quer dizer, no texto sobre visão de mundo, Freud está abordando, né, e se colocando num lugar, isso tudo que para essa pessoal parece que a gente não devia se manifestar. Bom, é certo que o que o Freud chamava de ciência naquela época é muito diferente do que a gente chama de ciência hoje. Aliás, precisamos fazer uma crítica mais acurada, né, da ciência, mas não uma crítica que leve dela de volta para a metafísica. Uma crítica que mostre como existem outros programas de uso racional da crítica, como a filosofia, né, como a análise de discurso, como tantos outros saberes. O uso da razão, do pensamento, não é prerrogativa das ciências. Lévi-Strauss mostrou, inclusive, que nós, nas populações originárias, nos povos originários, funciona a lógica de Aristóteles e de Euclides da mesma maneira. O pensamento selvagem. Tem pensamento. Vamos parar com essa mania de achar que pensamento é só ocidental, é só aquilo que a gente construiu nessa tradição. Tem muitas outras formas, né? E aí, veja só, a psicanálise ela vai debater com essas outras formas. Bom, para não ficar assim no Freud, a gente pode dizer que há uma continuidade clara, explícita desse programa no Lacan. Na capa dos seus escritos, ele vai dizer um frontispício, né? É preciso haver lido essa coletânea em toda a sua extensão para perceber que nela prossegue um único debate. Sempre mesmo, o qual, mesmo parecendo marcar época, pode ser visto como o debate das luzes. O advento não pode se produzir a partir daí, senão realmente em um lugar que no presente os psicanalistas ocupem. Ele está dizendo, né? Quer dizer, cada momento histórico propõe um lugar diferente para os psicanalistas. Por quê? Porque a ciência não é a mesma, a psicologia não é a mesma, a psicanálise não é a mesma. Não é a mesma a psicanálise lá no centro europeu, na condição marginal, crítica, que era a sua. E hoje, ou seja, fazer e manter-se no debate das luzes. O que é o debate das luzes? É o debate do Kant, é o debate do Descartes, é o debate da ciência, mas não só da ciência, também da ética, também da estética. Disso que a gente poderia vagamente dizer, ou o debate do iluminismo, da Aufklärung, né, o debate da emancipação. Claramente a psicanálise está alinhada com isso, e ela participa desse debate no presente, em acordo com isso. Então, espero ter respondido, né, quer dizer, no meu entender, quais são os constrantes, limites, quais são as prerrogativas também, né, para que um analista participe aí do debate público e fale, né, dizer o tema, será que é assim que a gente vai pensar, que tem temas que pertencem a pessoas, que pertencem a áreas, que pertencem a professores, que pertencem a escolas, que pertencem a instituições? Que é isso? Estamos num momento além, né? Além desse tipo de curral epistêmico. Né? Falou bobagem sobre a ayahuasca? Critica. Recebi muitas críticas, fui ler, me interessei. Fiz um vídeo sobre os psicodélicos, acho que ficou melhor. A opinião última está longe de ser. É assim que funciona, gente. Não precisa desautorizar o outro, não precisa demonizar o outro para a gente conversar, trabalhar e seguir na canoa de Aqueronta Movebo, que também é a canoa do esclarecimento, das luzes, da luta contra a barbárie e o obscurantismo, né? Inclusive dentro da psicanálise. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. E agradeço aí, pessoal. Eu espero que vocês meditem um pouco também, né, sobre isso.